nos purificar. Somente crê na promessa, crê na promessa de Jesus. Somente crê na promessa, bênção dos céus, vida à luz. Somente crê na promessa. Do alto Jesus dará poder. Somente crê na promessa, na sua alegria irá. Somente crê na promessa.